بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e a bênção de Allah seja com o mensageiro de Allah. Bom, irmão, então, na aula passada, a gente tinha visto sobre, falando da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nós vimos como ocorreu as primeiras revelações do Coran e o que ocorreu logo a seguir disso. Né? Na aula de hoje, inshallah, a gente vai falar o que aconteceu nos 6 anos que se seguiram a primeira revelação. Ou seja, o que aconteceu nesses 6 anos após a primeira revelação do Coran. Então, a gente sabe, como a gente já disse na aula passada, que depois de receber a revelação sagrada do anjo Gabriel, alaihi salam, e falar com o Waraka ibn Nawfal, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam agora estava preparado para começar o seu caminho e difundir a sua mensagem. Essa mensagem não tinha somente por fim fazer com que as pessoas abandonassem os ídolos e adorassem Allah, mas também fazer ressurgir o renascimento na Terra, ou seja, em todo o mundo. Então, em que meios contava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Em que meios ele contava para servir esse propósito? Nenhum. Né? O profeta Muhammad estava sozinho, sem nenhum apoio, sem dinheiro, sem ninguém que seguisse ele, mas o que ele tinha? Uma fé profunda na sua mensagem, seus elevados princípios morais e 20 anos de preparação. 20 anos de preparação que Allah subhanahu wa ta'ala tinha preparado o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Além disso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam contava com 4 suras do Coran. Quais são essas suras? Primeiro, a sura Al-Alaq, seja o coágulo, que como a gente viu, coloca em ênfase o valor do conhecimento, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse, lê em nome do teu Senhor que criou. Tinha também a sura Al-Muzammil, ou seja, o acobertado, né, aconselhando a devoção durante as noites, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, ó tu acobertado, levanta-te à noite para rezar, porém não durante toda a noite. E tinha também a sura Al-Muddathir, ou seja, o amamentado, onde ordenava que o profeta sallallahu alaihi wa sallam levantasse e admoestasse a humanidade. Allah subhanahu wa ta'ala disse nessa sura, ó tu amamentado, levanta-te e admoesta. E finalmente ele tinha Al-Fatiha, que afirmava que ele era o profeta da misericórdia para toda a humanidade, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, louvado seja Allah, Senhor do Universo, o misericordioso, o misericordiador. Então, o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam precisava? Precisava elaborar um plano para poder divulgar o Islã, já que já havia sido revelado um versículo dizendo claramente que ele deveria divulgar a mensagem. Então, acontece que o anjo Gabriel, alaihi salam, não orientou o profeta sallallahu alaihi wa sallam sobre como ele deveria elaborar esse plano, sobre como ele deveria expandir essa mensagem. Simplesmente trouxe a mensagem para ele, mas não orientou, nem sequer deu uma dica de como o profeta sallallahu alaihi wa sallam deveria começar. Essa não era a função do anjo Gabriel, e sim do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então, ele deveria elaborar um plano para pôr em prática a transmissão da mensagem do Coran para o mundo, a mensagem do Islã para o mundo. Então, como é que consistiu o plano do profeta sallallahu alaihi wa sallam? O profeta sallallahu alaihi wa sallam pensou num plano que consistia em alguns passos graduais, ou seja, para se mover de um passo para o seguinte, dependia do êxito do passo anterior. Então, para vocês terem uma ideia, sabem como é que o profeta sallallahu alaihi wa sallam começou? O primeiro passo no caminho da reforma da humanidade e da divulgação do Islã não foi rompendo os ídolos que estavam ao redor da Kaaba, nem foi utilizando a violência, mas sim difundir a mensagem do Islã no meio da sociedade e formar dentro da sociedade uma base firme de homens e mulheres excepcionais, que seriam as raízes profundas com as quais iria se fundar a mensagem. Ou seja, o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez? Escolheu pessoas, homens e mulheres, dentre da sociedade, que tivessem elevados valores morais, forte resistência e êxito. Tivessem êxito na vida profissional e na vida pessoal. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam começou a escolher a dia dessas pessoas. E essa seleção que ele fez não foi de qualquer forma, e sim com segundo critérios seletivos. Né? Então, escolheu esses jovens para poder primeiramente passar para eles essa mensagem, essas pessoas excepcionais, para que elas, mais tarde, pudessem passar para o resto das pessoas. Então, a ideia era passar o Islã para algumas pessoas excepcionais, somente para elas, para firmar um grupo firme e forte dentro da sociedade mackense. Então, Com quem começou esse grupo? A primeira pessoa com qual o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falou, a primeira seguidora foi uma mulher. A primeira pessoa que cumpria com todas as condições de moralidade, força e êxito era Khadija, radiallahu anha. Que Allah seja satisfeito com ela. Então todos os estudiosos concordam que ela foi a primeira pessoa que se prostrou perante Allah subhanahu wa ta'ala depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Quem foi a segunda pessoa? A segunda pessoa foi Abu Bakr. Abu Bakr tinha 38 anos. Tinha 38 anos e era um comerciante famoso, que era apreciado por Quraysh e que era um grande conhecedor da genealogia dos árabes, que habitavam a Península Arábica. Então, para todas as pessoas que o profeta sallallahu alaihi wa sallam ia conversar sobre o Islã, o profeta sallallahu alaihi wa sallam fazia uma análise geral sobre essa pessoa. A única pessoa com a qual o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi sem problema algum foi Abu Bakr. Primeiro momento que o profeta sallallahu alaihi wa sallam falou para Abu Bakr sobre a mensagem do Islã, imediatamente o Abu Bakr aceitou e entrou no Islã. A terceira pessoa era Ali ibn Abu Talib. Quantos anos tinha Ali ibn Abu Talib? Tinha 10 anos. Ele era um menino inteligente e que morava na casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam naquela época. Então, o que aconteceu? Ali ibn Abu Talib viu o profeta sallallahu alaihi wa sallam rezando. E foi até o profeta e perguntou para ele sobre essa religião. Depois que o profeta sallallahu alaihi wa sallam explicou para ele sobre o Islã, ele pediu um tempo para poder refletir sobre o assunto. Aí no dia seguinte o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi até Ali e perguntou para ele se ele tinha pensado no assunto, se ele ia aceitar o Islã ou não. Então Ali pegou e disse para o profeta sallallahu alaihi wa sallam, repita tudo o que tu me disseste ontem. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam explicou para ele tudo com paciência, novamente, refletiu de novo e em seguida abraçou o Islã para o filho de Shahada. Dois dias depois, Abu Talib, ou seja, pai de Ali, viu Ali rezando e perguntou para ele sobre o que era isso. Então Ali respondeu para o pai dele, estou seguindo Muhammad e estou comprometido com o caminho verdadeiro. E este é o caminho verdadeiro. Então Abu Talib, mesmo sendo incrédulo e não tendo aceitado o Islã, disse para Ali, siga assim, pois Muhammad só te mandará fazer o correto. Então, como a gente viu até agora, o Islã começou com o profeta Muhammad e três seguidores. Todo o êxito do Islã começou com isso, com essas quatro pessoas. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, mais três seguidores. O profeta Muhammad, mais uma mulher, um homem e uma criança. Esses foram os que levaram a imagem do Islã e a mensagem do Islã para o mundo inteiro. Abu Bakr entendeu desde o princípio que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, estava buscando pessoas excepcionais. Ou seja, pessoas que fossem especiais, que tivessem êxito na vida, independentemente da classe social. Então, na primeira semana em que Abu Bakr se converteu, ele conseguiu mais seis seguidores. Puxou mais seis pessoas para o Islã, na primeira semana. Essas seis pessoas não eram qualquer pessoa. Essas seis pessoas, mais tarde, foram consideradas seis dos dez que foram garantidos o paraíso. O profeta sallallahu alaihi wa sallam garantiu o paraíso para 10 dos seus sahabas, 10 dos seus companheiros. E esses que Abu Bakr trouxe eram seis deles. Quem eram eles? Primeiro, Uthman ibn Affan, Talha ibn Ubaidillah, Zubair ibn Awan, Abdurrahman ibn Auf, que foi um comerciante muito famoso, Sa'd ibn Abi Waqqas, que conquistou o Iraque, e Abu Ubaida ibn al-Jarrah, que conquistou a região de Al-Sham. Ou seja, todas essas boas ações desses grandes homens vão estar na balança de quem no dia do livro? Vão estar na balança de Abu Bakr também. Então, o que levou Abu Bakr a conseguir trazer essas pessoas para o Islã na primeira semana da sua conversão? Ou seja, a sua fé e seu compromisso com a mensagem do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Ele não deixou que o profeta sallallahu alaihi wa sallam se virasse sozinho nessa função. Ele se sentiu responsável pela mensagem tanto quanto o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, isso foi a chave do êxito em conseguir converter esses grandes homens para o Islã na sua primeira semana como muçulmano. Então, com relação a Abu Bakr, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que se botassem a fé de toda a humanidade num prato da balança e a fé de Abu Bakr em outro prato da balança, com certeza a fé de Abu Bakr ganharia. Só um momentinho, então eu vou tentar conseguir ele aqui. Então tá, então o que aconteceu? Passou um período de seis meses. Nesse período de 6 meses, o número de seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, o número de muçulmanos, aumentou para 45. A maioria deles quem eram? Jovens, com idade não superior a 30 anos. Eram 27 homens e 18 mulheres. Ou seja, eram 34 companheiros ricos e 11 pobres. Então, esses companheiros todos eram de 16 tribos diferentes. Essa era a parte do plano do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, para que eles fossem integrados na sociedade. Então, agora, havia um muçulmano em cada casa. Cada casa de cada tribo tinha um muçulmano. E esses companheiros também procediam de diferentes estados sociais. Por exemplo, Ammar ibn Yasir e Bilal ibn Rabah eram escravos. Mas já outro companheiro chamado Uthman ibn Ma'zun era um senhor rico. Então, eram diferentes classes sociais. É, e haviam vários, cada tribo havia um muçulmano. E essa fazia parte do plano do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Agora vem uma pergunta. Se nós vivêssemos na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, se nós vivêssemos nessa época, será que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam teria nos escolhido? Ou seja, qual eram os critérios? Que a pessoa tivesse uma perfeita moral, que a pessoa tivesse êxito na vida, tanto profissional como pessoal, e que fosse uma pessoa destacada na sociedade, independentemente do estado social. Então, a pergunta é, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam teria nos escolhido se nós vivêssemos esse tempo? Allahu alam. Então, na verdade, os mesmos critérios vão se aplicar para ser companheiro do profeta sallallahu alaihi wa sallam no paraíso. Então, nós devemos procurar, tentar atingir essas características para Allah poder ser acompanhado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no paraíso. Então, isso que a gente precisa buscar. Hoje, o que a nossa umma está precisando? De pessoas como essas primeiras pessoas do Islã. Pessoas que fossem comprometidas com o Islã, pessoas que fossem, que tivessem êxito na vida e que tivessem amor pela mensagem, assim como Abu Bakr e os outros companheiros. Então, o que aconteceu? Na casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, todos abraçaram o Islã. Na casa do profeta haviam 10 membros. Quem eram eles? Khadija e as 4 filhas. Né? Quem eram as 4 filhas? Zainab, Ruqayya, Umm Kulthum e Fátima. Também haviam 2 serventes e 2 jovens. Os 2 jovens eram Ali ibn Abu Talib e Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha é aquele que a gente contou na aula passada, a história dele, que tinha sido sequestrado quando estava viajando com a mãe dele para uma outra tribo. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tomou conta dele. Então ele foi um dos primeiros a se converter ao Islã. Um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam, chamado Sa'ad ibn Abi Waqqas, disse uma vez: houve um momento em que eu representava o 4º membro do Islã. Ou seja, ele foi a 4ª pessoa a abraçar o Islã. E outro companheiro chamado Al-Ashaz ibn Qais contou que quando era a época de peregrinação, ele foi para Mecca, como ele era comerciante, foi para terminar um negócio com Al-Abbas. Al-Abbas era tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Enquanto eles conversavam, ele viu um homem, quem era esse homem? Era o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que saiu de uma tenda e começou a rezar, perto da Kaaba. Logo em seguida veio um jovem e ficou do lado dele e também começou a rezar. E por fim saiu uma mulher da tenda e ficou junto a eles e começou a rezar. Esse companheiro chamado Al-Ashaz ficou espantado com aquilo e perguntou para Abbas quem eram aquelas pessoas. Abbas respondeu: é meu sobrinho Muhammad, o jovem é Ali, que também é meu outro sobrinho, e a mulher é Khadija, esposa de Muhammad, que diz ser um profeta e eles são seus seguidores. Então Abbas perguntou para ele: tu quer se incorporar com o grupo de Muhammad? Então Al-Ashaz disse que não e que preferiu terminar o negócio. Esse mesmo Sahaba Al-Ashaz só abraçou o Islã 20 anos depois. 20 anos depois. E se arrependeu de não ter sido a terceira pessoa que tivesse abraçado o Islã. E se arrependeu de não estar do lado de Ali. Então que a gente não perca nenhuma oportunidade de poder participar do ressurgimento da Umma. Que a gente não perca nenhuma oportunidade de poder fazer algo para o ressurgimento da Umma. Para a gente não ter esse arrependimento desse Sahaba. Essa primeira fase durou 3 anos. essa primeira fase de escolha de determinadas pessoas para passar a mensagem durou 3 anos. E nesses 3 anos o profeta sallallahu alaihi wa sallam reuniu cerca de 200 seguidores. Alguns livros que contam a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dizem que esses 3 anos foram 3 anos de uma fase secreta. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wa sallam divulgou o Islã de forma secreta nesses 3 anos. Mas isso, na verdade, isso não corresponde à verdade. Porque essa fase, na verdade, era especial. Era dedicada a chamar pessoas especiais. Pessoas que formariam uma base firme para poder passar o Islã adiante depois. Então, 3 anos haviam passado, sem confrontação nenhuma com o Quraysh, sem conflito nenhum. E agora, uma parte da elite, uma parte da sociedade, estava do lado do Islã. E o Islã estava presente dentro de cada lar em Maqué. 3 anos haviam passado, e esses 3 anos marcaram o fim dessa primeira fase. Então agora o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tinha que dar o segundo passo. Qual era o segundo passo? Ele tinha que anunciar o Islã publicamente. Agora já não era mais tempo de pegar pessoas especiais. Agora era tempo que a ideia do Islã chegasse para todas as pessoas do mundo. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam começou a refletir sobre como ele poderia fazer isso. Começou a planejar. O que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fazia? Sempre o profeta sallallahu alaihi wa sallam planejava e Quraysh era obrigado a responder uma sequência de ações. Ou seja, Quraysh só conseguia responder as ações do profeta. Nunca conseguiram tomar a iniciativa. Só conseguiam responder aos planos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então, o que aconteceu? 2 versículos foram revelados para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O primeiro versículo diz: proclama, pois, o que te tem sido ordenado e afasta-te dos idólatras. Ou seja, advertindo dos seus adversários, ou seja, dos incrédulos, e dos danos que eles iriam causar. E no segundo versículo revelado diz que já não estamos mais nessa fase seletiva. Allah subhanahu wa ta'ala disse: e admoesta os seus parentes mais próximos. Então, observem que a revelação não disse para o profeta por onde ele tinha que começar. Só foi ordenado que fizesse que a mensagem fosse pública. Que todo mundo agora deveria saber da mensagem do Islã. E quem deveria planejar era o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam decidiu começar pela sua própria família. E não com toda a Quraysh. O que ele fez? Convidou a família dele, homens, mulheres, todos para um banquete. Primeiro deixou que todos comessem e começou a falar. Quando ele começou a falar do Islã, imediatamente levantou Abu Lahab. Abu Lahab era tio do profeta. Abu Lahab começou a interromper o profeta sallallahu alaihi wa sallam e começou a falar mal da mensagem dele. E começou a advertir aos demais das consequências que aconteceriam se Muhammad não parasse com essa mensagem. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando viu isso, não perdeu a compostura, nem o humor e não deu ouvidos ao seu tio. Ele não queria começar a mensagem com uma discussão com o seu tio. Então o que ele preferiu fazer? Decidiu dar uma outra oportunidade. Na verdade, essa resposta de Abu Lahab, na verdade, não foi uma resposta com ódio com relação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Pelo contrário, Abu Lahab gostava do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Gostava tanto, a ponto de que seus dois filhos, Utba e Utaiba, estavam comprometidos com as duas filhas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Ruqayya e Umm Kulthum. Ou seja, os filhos dele estavam comprometidos com as filhas do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então a relação entre Abu Lahab e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam era uma relação boa. Mas o que aconteceu com Abu Lahab? Ele estava preocupado pelo seu negócio. Sabia que a mensagem iria colocar Quraysh contra ele. Quem? Ele sabia que Quraysh iria ficar contra eles. Porque a nova religião chamava o quê? O Islã chamava o quê? A erradicação dos ídolos da Kaaba. E o que significava isso? Significava que as outras tribos iam fazer represárias. Iam atacar as caravanas comerciais dos quraishitas. Então, o que Abu Lahab resolveu fazer? Resolveu deixar público que ele estava contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, para evitar qualquer problema com as outras tribos. E aqui vem a questão. Jamais devemos colocar a verdade no prato da balança e os nossos interesses no outro. E deixar que os nossos interesses prevaleçam sobre a verdade. Então, Abu Lahab fez isso. Fez com que seus interesses prevalecessem sobre a verdade. O que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez? Tentou fazer uma outra tentativa. pensando então. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam resolveu convidar a família para um outro banquete. Só que dessa vez ele preferiu falar com eles enquanto eles comiam. E não excluiu o Abu Lahab, convidou o Abu Lahab de novo, para evitar qualquer problema. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam começou a falar para eles. Começou, enquanto eles estavam jantando, tem uma pessoa aqui que está incomodando aqui. Eu não sei. Preciso da sala. Alguém mandou algum recado só para mim que eu possa entrar na sala novamente. É que tem... Sim, entrou na sala aqui, eu estou tentando excluir ele, por isso. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam, enquanto eles estavam jantando, enquanto eles comiam, o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi até eles e começou a dizer: ó filhos de Hashim, resgatem a vós mesmos do fogo do inferno. Ó filhos de Abdul Muttalib, resgatem a vós mesmos do fogo do inferno. Ó Fátima, resgate a ti mesma do fogo do inferno, já que depois não poderei lhes proteger, por manter vínculos familiares com vocês. Então, Abu Lahab não mudou a posição. Enquanto que Abu Talib, o outro tio do profeta sallallahu alaihi wa sallam, conservou a promessa de que iria cuidar de Muhammad para o resto da vida. A promessa que ele tinha feito para Abu Talib. Hamza e Al-Abbas, que eram dois outros tios do profeta, moveram o rosto para o outro lado. Não responderam nada. Abu Talib, apesar de tudo, não queria deixar o pensamento dos seus pais, ou seja, sabia da honestidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mas não queria deixar o pensamento dos seus pais, ou seja, a adoração dos ídolos. E o resto da família ficou em silêncio. Ninguém falou nada. Exceto Ali. Ali, que tinha 13 anos nessa época. Ali levantou e apertou a mão do profeta sallallahu alaihi wa sallam, mostrando a sua lealdade, dizendo que iria seguir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então, agora era o momento do profeta sallallahu alaihi wa sallam dizer para toda a Mecca. Dizer a mensagem para toda a Mecca, não só para a família. O profeta sallallahu alaihi wa sallam escolheu um lugar destacado em Mecca. Que lugar era esse? A montanha de Safa. Ou seja, subiu nessa montanha e começou a chamar as pessoas para que as pessoas se reunissem. Então, que a gente faça da força do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uma inspiração para nós, para divulgar o Islã. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam subiu nessa montanha e começou a chamar as tribos. Ó Bani Fihir, ó Bani Adi, e começou a chamar todas as tribos. E todos os líderes das tribos começaram a se dirigir até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: se eu lhes dissesse que há um exército inimigo no vale que quer atacá-los, vocês acreditariam em mim? Se eu disser para vocês que atrás dessa montanha tem um inimigo que quer atacar vocês, vocês acreditariam em mim? Então, os líderes das tribos responderam: sim, acreditaríamos em ti, já que nunca disseste mais do que a verdade. Nunca disse outra coisa além da verdade. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse para eles: sou o mensageiro de Allah para vocês, para diverti-los de um sério castigo. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falou isso, Abu Lahab disse para o profeta sallallahu alaihi wa sallam: que pereçam as suas mãos, você nos reuniu para esse propósito? Foi para isso que tu chamaste aqui? E logo Allah subhanahu wa ta'ala revelou no Coran: que pereça o poder de Abu Lahab, e que ele pereça também. De nada lhe valerão seus bens, nem tudo quanto lucrou. Entrará no fogo flamígero, bem como a sua mulher, a portadora de lenha, que levará ao pescoço uma corda de esparto. Então, Abu Lahab é a única pessoa que se menciona dessa forma no Coran. Por quê? Porque ele foi o primeiro a provocar as tribos contra para enfrentar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, por ser um homem virtuoso, resolveu não responder. Não quis responder para... Irmãos, só um momentinho. O Abu Lahab foi a única pessoa que foi mencionada dessa forma no Coran. Por quê? Porque ele foi o primeiro a provocar as tribos contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Foi o primeiro a incentivar as tribos contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O profeta sallallahu alaihi wa sallam não respondeu nada para Abu Lahab. Até por respeito. Pela sua virtuosidade, não iria responder nada para o profeta, pro seu tio. Então, ele não respondeu nada para Abu Lahab. O que ele fez depois disso? Desceu da montanha e começou a convocar ao Islã. começou a falar com as pessoas sobre a salvação e sobre a religião. É, começava a divertir as pessoas contra o fogo do inferno e prometia o paraíso. Queria atrair as pessoas para a religião. Por isso ele não espantava as pessoas com palavras de tormento e dor. Ou seja, não dizia para as pessoas que elas iriam para o inferno. Mas advertia contra o inferno e prometia o paraíso. Então, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dizia: ó gente, digam, não há divindade além de Allah e prosperem. Ó gente, digam, não há divindade além de Allah e prosperem. Então, depois desse fato, Quraysh deixou de ser neutro com relação ao profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Então, o que eles preferiam? Preferiram a violência. Quraysh começou a ser violento contra o profeta e contra seus seguidores. Mas o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam seguia firme sem se inclinar para a violência. Apesar dos seguidores do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serem só 200, enquanto que a população de Meca era de 20 mil a 30 mil habitantes, esses 200 seguidores eram capazes de estremecer Quraysh. Já porque eles estavam bem enraizados dentro da sociedade, eram pessoas com status. Então, Quraysh começou a tentar parar o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Começou de vários deles tentar acabar com a mensagem do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Como é que eles começaram? Começaram a chamar o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam por vários nomes. Chamaram ele de poeta, chamaram ele de louco, etc. Mágico, mago. Até que Walid ibn Mughira começou a chamar o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam de feiticeiro. Feiticeiro que separa o homem de sua esposa, o homem de seu pai e seu filho. Walid, na verdade, sabia que o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam era sincero e que a mensagem dele era verdadeira. Mas era muito arrogante para poder admitir isso. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, ao ver a arrogância de Walid, revelou alguns versículos direcionados a ele. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: deixa por minha conta aquele que criei solitário, que depois agraciei com infinitos bens e filhos ao seu lado, e que agraciei liberalmente, e que ainda pretende que lhe sejam acrescentados bens. Qual, por ter sido insubmisso quanto aos nossos versículos, infligir-lhe-ei um acúmulo de vicissitudes, porque meditou e planejou, que pereça, pois, por planejar, e mais uma vez, que pereça por planejar. Então refletiu, depois tornou-se austero e ameaçador, depois renegou e se ensorbeceu, e disse: este é o Corão, não é mais do que magia, oriunda do passado, esta não é mais do que a palavra de um mortal. Por isso, introduzi-lhe-ei no Tártaro. Então, Allah subhanahu wa ta'ala revelou essas palavras contra Walid ibn Mughira, se referindo a Walid ibn Mughira. O que acontecia? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ia falar de Islã, Abu Lahab perseguia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ficava atrás do profeta dizendo para as pessoas que seu sobrinho estava louco, que não cresciam nele. Além disso, convidaram um homem persa para que ele aprendesse relatos e narrações iguais que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam narrava, ou seja, as narrativas dos profetas anteriores e tal. Então ele pediu que esse homem persa aprendesse essas narrativas para poder falar no meio perto da Kaaba e que as pessoas não escutassem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Começaram a dizer que o Corão não era mais do que fábulas dos primitivos, ou seja, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandou alguém escrever essas histórias e que ele era ajudado por outros homens. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: os incrédulos dizem, este é o Corão, não é mais do que uma calúnia que ele, ou seja, Muhammad, forjou, ajudado por outros homens. Porém, com isso, proferem uma iniquidade, uma falsidade, e afirmam, são fábulas dos primitivos que ele mandou escrever, são ditadas a ele de manhã e à tarde. Então, apesar disso tudo, nada eles podiam fazer contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se dedicava o tempo todo ao serviço da mensagem. Então, apesar das tentativas de Quraysh de balançar a confiança das pessoas no profeta e ridicularizar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o número de crentes foi só crescendo. Crescia e crescia incessantemente. Isso por quê? Porque a verdade sempre predomina no final. Por exemplo, mesmo que um grupo, como exemplo a gente pode ter, mesmo que um grupo sempre tente assoprar poeira para cobrir o céu, toda a poeira vai cair sobre eles, enquanto o céu vai continuar luminoso e limpo. Essa é a diferença entre a verdade e a mentira. A falsidade é a verdade. Essa é a grande diferença. Então a gente deve dedicar a nossa vida para a verdade, seguindo os passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então até aqui, e nessas três aulas que nós falamos, até agora, nós falamos da situação do mundo antes da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e falamos até o terceiro ano da revelação. E agora a gente vai falar, inshallah, do terceiro ano até o sexto ano. O que aconteceu do terceiro ao sexto ano da revelação? A gente viu que Quraysh se utilizou do deboche, da humilhação e da agressão para poder desmoralizar e ferir o orgulho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e para acabar com os muçulmanos. Agora o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha 43 anos e seguia sendo conhecido pela sua sinceridade e fidelidade. Quraysh então decidiu que cada vez que alguém se aproximasse de Muhammad, eles começariam a gritar chamando ele de louco, para que as pessoas não ouvissem a mensagem dele. Então os boatos começaram a se espalhar por toda a Mecca. A tal ponto que os viajantes de países distantes que vinham até Mecca já tinham ouvido falar do louco que havia em Mecca. Ou seja, enquanto divulgaram dizendo que o profeta sallallahu alaihi wa sallam era louco. Um Jamil era esposa de Abu Lahab. O que ela fazia? Ela recolhia lixo e espinhos e colocava na porta da casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre ela no Coran: bem como a sua mulher, a portadora da lenha, que levará ao pescoço uma corda de esparto. Na verdade, ela não carregava a lenha. Mas foi uma expressão que Allah subhanahu wa ta'ala utilizou no Coran para dizer que ela colocava lenha na fogueira. Ou seja, ela instigava Quraysh contra o profeta. Quando ela escutou que o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava recitando o Coran e que essa sura falava dela e do marido, ela começou a jogar pedras no profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Certa vez, ela foi até a Kaaba para agredir o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Quando ela foi até a Kaaba, ela encontrou Abu Bakr e perguntou para Abu Bakr: onde é que está o profeta? Onde é que está Muhammad? Claro, ela não acreditava que o profeta Muhammad era um profeta. Então, onde é que está Muhammad? Só que acontece que Muhammad estava na frente dela. O profeta Muhammad estava na frente dela e Allah subhanahu wa ta'ala cegou as vistas dela para que ela não pudesse fazer nada contra o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Além disso, o que um Jamil fez? Ela compôs um poema ridicularizando o profeta. E cantava esse poema por toda a Mecca. Até que o Quraysh toda estava cantando esse poema. Até que esse poema todo se difundiu por toda a Mecca. Chamavam o profeta de Mudamman. Mudamman significa o depreciado, ao invés de Muhammad. Muhammad significa o louvado. Então eles utilizavam o nome Al-Mudamman. Mas é o depreciado. Os companheiros, quando ouviram esse poema, começaram a se enfurecer e ficaram tristes. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam só tranquilizava, dizendo para eles: deixem que eles insultem a Mudamman, porque eu sou Muhammad. Outros, o que faziam? Esperavam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fazer o tawaf, e quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava fazendo o tawaf, começava a gargalhar em voz alta, para desconcentrar ele, para que ele não conseguisse fazer nada. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: sabei que os pecadores burlavam os fiéis, e quando passavam junto a eles, piscavam os olhos uns para os outros, e quando voltavam aos seus, voltavam ridicularizando os fiéis, e quando os viam, diziam: em verdade, esses estão extraviados. Embora não tivessem destinados aos seus guardiães, porém hoje os fiéis virão dos incrédulos, e reclinados sobre almofadas observarão. Acaso os incrédulos não serão punidos por tudo quando tiverem cometido? Agora, irmãos, o que nós estamos fazendo agora, pensando na uma hoje? O que nós estamos fazendo para defender o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? A gente está defendendo a sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam? Como é que a gente vai defender a sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam? Ao seguir a sunna. A gente está seguindo a sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam? A gente está seguindo os passos dele? Ou a gente está traindo o profeta sallallahu alaihi wa sallam? Ou a gente está traindo todo o esforço que ele teve? Todo o esforço e todo o sacrifício que ele teve para nos trazer a mensagem? A gente está traindo o profeta sallallahu alaihi wa sallam? Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: ó fiéis, não atraiçoeis Allah e mensageiro. Não atraiçoeis conscientemente o que vos foi confiado. O Islã nos foi confiado, irmãos. A gente não deve Alô, irmãos, eu caí aqui. Estão me ouvindo agora? Alhamdulillah, acho que o pessoal saiu. Mas agora acho que. Acho que agora vamos deixar em paz. Inshallah. Bom, então tá. Continuando o que a gente estava falando. Estou atrapalhada na aulinha hoje. Bom, então. Além de tudo isso. Além de todo. De todo esse. Esse ataque contra o profeta. Passou a querer atacar a família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Começaram a divulgar que o profeta Muhammad era incapaz de ter filhos homens. Porque todos os filhos meninos do profeta sallallahu alaihi wasallam haviam falecido na infância. Diziam que o profeta Muhammad não teria posterioridade. Isso afetava não só o profeta Muhammad, mas afetava Khadija. Khadija agora tinha 55 anos de idade e não podia dar luz a mais filhos. Então, para aliviar essa dor, Allah subhanahu wa ta'ala revelou três versículos. Na sura Al-Kawthar, na abundância. Em verdade, agraciamos-te com abundância. Al-Kawthar, na verdade, é um rio do paraíso. Agraciamos-te com abundância. Na verdade, seria com um rio do paraíso chamado Al-Kawthar. Reza, pois, ao teu Senhor e faz o sacrifício. Em verdade, quem te insultar não terá posteridade. Também foi revelado o versículo. Foi revelada a sura que diz o seguinte. Acaso não confortamos o teu peito e aliviamos o teu fardo, que feria as tuas costas, e enaltecemos a tua reputação? Em verdade, com a adversidade está a facilidade. Certamente, com a adversidade está a facilidade. Assim, pois, quando estiveres livre, continua a prédica e volta para o teu Senhor com atenção. Então, quando o número de seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ultrapassou 200, começaram a correr mais danos ainda contra a família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab fez com que os dois filhos, que estavam comprometidos com as filhas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que os dois desistissem de casar com elas. Uma delas se casou com Uthman ibn Affan, e a outra ficou sem casar até migrar para Medina. E Khadija seguiu firme ao lado do profeta sallallahu alaihi wasallam, apoiando ele. Abu Jahl, que era um outro tio do profeta, se enfureceu com a persistência do profeta Muhammad. Com a persistência do profeta Muhammad em passar a mensagem. E disse que era para o profeta Muhammad deixar ele em paz. Porque ele nunca iria dar ouvidos ao profeta Muhammad. Um amigo de Abu Jahl acusou o profeta Muhammad de ser mentiroso. Na frente do profeta sallallahu alaihi wasallam. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam se afastou dele, ele disse para Abu Jahl. Sei que Muhammad diz a verdade. Mas só disse isso porque a minha família rivaliza com a família de Abd al-Muttalib. Ou seja, simplesmente por egoísmo, simplesmente por interesses, deixando a verdade de lado. Enquanto os prejuízos físicos contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, havia um homem incrédulo chamado Uqba. Uqba, o que ele fez? Ele tirou a capa dele, a abaya dele, enrolou em forma de uma corda e colocou ao redor do pescoço do profeta sallallahu alaihi wasallam, enquanto ele rezava na Kaaba. E ficou asfixiando o profeta sallallahu alaihi wasallam até o ponto de ele cair. Além disso, o mesmo Uqba degolou um camelo e pegou as entranhas desse camelo e colocou nas costas do profeta quando ele estava prostrado na oração. O profeta sallallahu alaihi wasallam teve que ficar prostrado até que chegou a sua filha Fátima, limpou as costas do profeta sallallahu alaihi wasallam e começou a chorar pela situação. Vocês sabem por que Uqba começou a desafiar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Uqba era amigo de Abu Jahl. Era amigo íntimo de Abu Jahl. E esse Uqba, ele começou a ouvir o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele começou a acreditar no Islã. E inclusive estava a ponto de aceitar o Islã. Só que nesse tempo, durante esse tempo que ele estava ouvindo a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahl estava em viagem. Quando Abu Jahl voltou de viagem, ele disse para Uqba que se ele não deixasse o profeta Muhammad, deixasse de aceitar a mensagem do profeta Muhammad, que ele jamais falaria com ele e nem sequer olharia para ele. A não ser, só voltaria a falar com ele se ele cuspisse no rosto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olha o resultado das más companhias. Então Uqba preferiu o seu amigo ao invés da verdade. E foi até o profeta Muhammad e cuspiu no rosto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então Allah subhanahu wa ta'ala revelou no Coran. Será o dia em que o inimigo morderá as mãos e dirá: quem dera tivesse seguido a senda do mensageiro. Ai de mim, quem dera não tivesse tomado fulano por amigo, porque me desviou da mensagem depois dela ter me chegado. Outro incrédulo se escondeu no meio do deserto com um punhado de areia, E quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam passou, jogou no rosto do profeta Muhammad. Até que o profeta Muhammad ficou cheio de areia em casa. E Fátima e seus filhos, ao verem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam todo cheio de areia, começaram a chorar. Irmãos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sofreu muito e se sacrificou muito para divulgar a mensagem do Islã. E por isso, no dia do juízo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vai estender suas mãos para dar de beber a sua nação, para dar de beber a sua uma. Mas os anjos vão vir e vão afastar do profeta aqueles entre nós que não fizeram nada pela religião. Aqueles que não fizeram nada pela mensagem vão ser afastados do profeta Muhammad. Por quê? Porque não merecem isso. Então, vamos nos sacrificar pela mensagem, irmãos. O profeta sallallahu alaihi wa sallam se sacrificou muito pelo Islã. Vamos nós sacrificar um pouco pelo Islã. Vamos nós colocar o Islã como a coisa mais importante na nossa vida. Preste atenção nesse versículo, irmãos. Muhammad não é senão um mensageiro, a quem outros mensageiros precederam. Porventura, se morresse ou fosse morto, voltarias à incredulidade? Mas quem voltar a ela, em nada prejudicará Allah, e Allah recompensará os agradecidos. Nós vamos voltar às nossas costas, agora que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam não está entre nós? Agora que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam não está entre a nossa umma? Não está fisicamente, porque toda a sunna dele está conosco. Nós vamos voltar às costas e deixar o Islã? É isso que nós temos feito hoje. Por isso que a nossa umma está dessa forma. Por isso que a nossa umma está sendo humilhada pelos incrédulos hoje. Por quê? Porque nós voltamos às costas. E deixamos a mensagem do Islã. E deixamos o Islã de lado. E preferimos nossos interesses ao invés do Islã. Bom, voltando à história do profeta sallallahu alaihi wa sallam. O profeta era defensor não só da doutrina do Islã, mas de todo tipo de justiça. Uma vez um homem veio até Mecca reclamando que Abu Jahl estava devendo dinheiro para ele. As pessoas, como deboche, em forma de deboche, mandaram pedir esse homem fosse até o profeta Muhammad, que pedisse ajuda para o profeta Muhammad. Então, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, como era defensor da justiça, mesmo tendo todo aquele problema entre ele e Abu Jahl, resolveu acompanhar esse homem até a casa de Abu Jahl. Bateram na porta e quando Abu Jahl abriu a porta, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: pague a ele o que lhe deve. Paga para esse homem o que lhe deve para ele. E imediatamente Abu Jahl saiu correndo, pegou o dinheiro e pagou o homem. Quraysh, quando soube disso, ficou apavorado. Por que você obedeceu a Muhammad? Então Abu Jahl respondeu: vi que atrás de Muhammad tinha uma enorme fera, de cujos olhos saía um fogo. E eu temi que se eu não pagasse o homem, essa fera me engolisse. Subhanallah. Uma forma de proteger o profeta Muhammad, uma forma de que as pessoas não debochassem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Agora vamos ver alguns exemplos dos sofrimentos dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Entre esses exemplos a gente tem o exemplo de Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, ele era um companheiro que tinha um corpo muito fraco, muito débil. Ou seja, ele era magro e pequeno. O que ele decidiu fazer? Ele decidiu fazer Quraysh ouvir o Coran. Decidiu de que ele iria fazer o Quraysh ouvir o Coran. Foi até a Kaaba e começou a recitar com toda a voz, mais alto possível que pudesse, a Sura Ar-Rahman, o Clemente. Começou a recitar bem alto, e os incrédulos se reuniam na volta dele e batiam nele. Todos os dias acontecia a mesma coisa. Todos os dias, Abdullah ibn Mas'ud ia lá na Kaaba, ele lia o Coran e batiam nele. E sempre ele continuava indo todos os dias, até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aconselhou ele que não fizesse mais isso. E daqui a gente tira a lição de que a gente não deve se envergonhar jamais de falar a verdade. Jamais devemos nos envergonhar de falar a verdade. Outro exemplo que a gente tem é de Abu Bakr. Um dia, 10 homens de Quraysh se reuniram ao redor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e começaram a atacar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Abu Bakr, quando viu isso, saiu correndo e foi contra eles para defender o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Em consequência disso, o que aconteceu? Esses homens deixaram o profeta e partiram contra Abu Bakr. Bateram tanto no Abu Bakr, principalmente no rosto dele, a ponto dele cair desmaiado e a ponto das pessoas acharem que ele tinha morrido. Levaram Abu Bakr para casa. E o rosto dele, de Abu Bakr, estava deformado. E a primeira coisa que Abu Bakr fez quando abriu os olhos foi perguntar pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E se negou a comer qualquer coisa até que a sua mãe e Fátima bint Khattab levassem ele até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que confirmasse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ele ver que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava bem. Então, não houve outro jeito além de levarem ele, carregarem ele até o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando o profeta viu ele, quando viu Abu Bakr, a primeira coisa que o profeta fez foi começou a chorar. O profeta começou a chorar. E Abu Bakr, quando viu o profeta chorando, disse: "Oh, mensageiro de Allah, não se preocupe, não aconteceu nada comigo." O rosto do profeta, do Abu Bakr estava totalmente deformado. A mãe de Abu Bakr era até então incrédula. E ele tinha um desejo enorme de que a mãe dele aceitasse o Islã. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Abu Bakr: "Oh, Abu Bakr, peça o que você quiser." E antes mesmo que ele abrisse a boca para dizer qualquer coisa, a mãe de Abu Bakr, levantou e disse: "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah." O exemplo de Abu Bakr é um grande exemplo, um verdadeiro exemplo de amor pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Muitos companheiros sofreram terríveis torturas. Bilal, por exemplo, foi deixado na areia quente do deserto e sobre ele colocaram escudos de ferro e pedras para que ele renunciasse ao Islã. E ele só dizia Ahad, ou seja, que Deus era o único. Outro companheiro, Zubair ibn Awan, tinha 16 anos e ele foi torturado pelo seu tio. O tio dele atava ele com uma tela e deixava ele pendurado em cima do fogo, só para fazer com que a fumaça chegasse até ele. Além disso, famílias completas também sofreram. Um exemplo de família que sofreu foi a família de Yasser. A família de Yasser, a mulher de Yasser, chamada Sumaya, era uma senhora fraca de 60 anos e foi violentamente torturada por Abu Jahl até que morreu. Yasser se converteu na primeira mártir do Islã. Dois dias depois, o marido dela morreu. O marido dela, Yasser, morreu também. Deixaram somente o jovem Ammar ibn Yasser, que sofreu incrivelmente com as torturas que ele foi submetido. 10 anos depois, Abu Jahl foi morto na Batalha de Badr. E quando Abu Jahl foi morto na Batalha de Badr, o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou Yasser e disse para ele: "Allah vingou a morte da tua mãe." E agora eu pergunto: quem será que ganhou? Sumaya ou Abu Jahl? O bem ou o mal? Os dois morreram. Com certeza o bem ganhou. Sumaya ganhou de Abu Jahl. Abu Jahl só matou Sumaya por quê? Porque ele não pôde dominar ela. Porque não pôde fazer com que ela renunciasse à sua fé. Então quem ganhou no final foi o bem. Sumaya ganhou de Abu Jahl. Esses exemplos não são para nos dizer que a gente deve sofrer como eles sofreram, mas sim para tomar como exemplo o imenso esforço que eles tiveram para que a mensagem chegasse até nós hoje. Vendo todos os sacrifícios que eles passaram, todo o sofrimento que eles passaram, a pergunta é: o que nós temos feito hoje? Qual é o nosso esforço? O que nós estamos nos esforçando pelo Islã? O que nós estamos fazendo pelo Islã? Hoje em dia as pessoas creem que o mal é quem predomina, devido à nossa situação no mundo hoje. Hoje em dia as pessoas acham que o mal é que vai ganhar, por eles estarem com poder. Mas o mal é muito limitado. O bem e o mal são comparados com uma moeda real e uma moeda falsa. Não importa o quanto a moeda falsa se estenda pelo comércio, o curso de vida dessa moeda é curto. Porque o bem e a verdade sempre vão prevalecer no final. E isso a gente tem que ter firme na cabeça. O bem sempre ganha no final. Vamos prestar atenção no versículo que Allah subhanahu wa ta'ala exemplifica o bem e o mal. Exemplifica a verdade e a falsidade. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: "Ele faz descer a água do céu, que corre pelos vales, mesuradamente. Sua corrente arrasta uma espuma flutuante. Também os metais que os homens fundem com a fã no fogo para fabricar utensílios e ornamentos produzem uma espuma semelhante. Assim Allah evidencia o verdadeiro e o falso. A espuma desvanece-se rapidamente, o que beneficia o homem, porém permanece na terra. Assim Allah exemplifica os fatos." Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala nos deu um exemplo da água dos rios que correm pelos vales. A água é pura. De repente, junto com essa água, se junta uma espuma flutuante, com sujeiras, com poluentes. que acontece? No final, essa espuma desvanece rapidamente. E o que beneficia o homem, ou seja, a água pura, permanece na terra. Assim Allah exemplifica os fatos. Ou seja, essa é a perfeição do exemplo de Allah Ta'ala. O bem e a verdade sempre perduram, enquanto o mal e a falsidade sempre vão desvanecer. Apesar de todos os sofrimentos, irmãos, o número de muçulmanos continuava crescendo. E agora houve a conversão ao Islã de dois grandes personagens da história do Islã. Quem eram esses dois personagens? Dois grandes homens. Hamza, tio do profeta, e Omar ibn Khattab. Hamza era um homem que a princípio só se preocupava pelos seus prazeres. Ele não dava atenção para os assuntos de Mecca. Não era muito ligado com a questão de Mecca. Um dia, Hamza estava retornando de uma viagem que ele tinha feito para caçar. Voltou para Mecca, e quando ele estava voltando para Mecca, uma mulher muçulmana parou Hamza e disse: como é que você vai caçar enquanto seu sobrinho é atacado por Abu Jahl? Hamza, quando ouviu isso, ficou enfurecido e foi até a Kaaba, com seu arco na mão. Foi até a Kaaba e encontrou Abu Jahl. E disse para Abu Jahl: como tens a audácia de abusar de Muhammad, sendo que eu sigo a sua religião? E deu um golpe na cabeça de Abu Jahl. Bom, nesse momento, então Hamza se viu encurralado, porque na verdade ele não tinha se convertido ao Islã ainda. E ele tinha dito para Abu Jahl que tinha abraçado o Islã. Então como é que ele ia ficar nessa situação agora? Então Hamza ficou perdido, e agora? O que eu vou fazer? Ficou encurralado. Então, no dia seguinte, Hamza foi ver o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Depois de ter passado toda a noite sem dormir, pensando no que ele deveria fazer. Então foi até o profeta sallallahu alaihi wa sallam, e o profeta sallallahu alaihi wa sallam propôs o Islã a Hamza. E Hamza se converteu ao Islã. E animou o profeta dizendo que estaria sempre do lado do profeta com relação à mensagem, defendendo a mensagem do Islã. Mais tarde, Hamza recebeu o apelido de Ashad al-Islam, ou seja, o leão do Islam. Com certeza desse tipo de muçulmano que a gente está precisando hoje. Omar, ao contrário de Hamza, abraçou o Islam num processo gradual. Omar era um homem muito forte e severo. Ele perseguia o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam ia, ele perseguia ele, impedindo que ele falasse com as pessoas, impedindo que ele divulgasse o Islam. A primeira vez que o Islam tocou o coração de Omar foi uma vez que Omar saiu em busca de seus amigos. Foi atrás dos seus amigos para quê? Para beber vinho, como era de costume. Era costume, como a gente tinha visto nas primeiras aulas, que era costume dos árabes antes do Islam se reunirem para se embebedar, e era algo comum naquela época. Então, Omar saiu em busca dos amigos para beber vinho. Só que dessa vez ele não encontrou nenhum dos amigos dele. Nem mesmo o homem que vendia o vinho ele encontrou. Então o que o Omar fez? Decidiu ir para Kaaba. Decidiu ir até a Kaaba. Quando foi até a Kaaba, chegando lá, ele encontrou o profeta sallallahu alaihi wa sallam rezando. Ele decidiu ficar escondido, como era a noite, decidiu ficar escondido em silêncio ouvindo o profeta sallallahu alaihi wa sallam. E o profeta estava recitando a sura al-haqqa, ou seja, a realidade. Então, o Omar começou a escutar o profeta sallallahu alaihi wa sallam recitando, e começou a pensar que o profeta sallallahu alaihi wa sallam era um poeta. Na mesma hora que ele pensou que o profeta sallallahu alaihi wa sallam era um poeta, ele ouviu o profeta recitando, e não é a palavra de um poeta, com pouco credes. Então ele pensou que o profeta Muhammad era um adivinho, e na hora o profeta sallallahu alaihi wa sallam recitou, nem tampouco é a palavra de um adivinho, com pouco meditais. Então Omar pensou, então o que é isso? Que mensagem é essa? Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam recitou: esta é a revelação do Senhor do Universo. Omar disse que quando ouviu esse versículo sentiu um tremor em todo o corpo. E dessa forma o Islã entrou um pouco mais no coração de Omar. A fase final do caminho de Omar até o Islã foi quando ele decidiu matar o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Omar começou a sentir uma confusão, não sabia se acreditava ou se não acreditava. Então ele decidiu que iria matar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. No caminho, quando ele estava indo para matar o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ele encontrou um muçulmano e perguntou para esse muçulmano onde é que ele estava indo. Esse muçulmano, quando viu a intenção de Omar, disse proteger o profeta. E disse: procura a tua irmã primeiro, pois Fátima já é muçulmana também. Então Omar, quando ouviu que Fátima, a irmã dele, havia se convertido ao Islã, foi até a casa dela em fúria. Quando chegou lá, ele encontrou a sua irmã e o marido dela recitando a Sura Torra. Quando ela abriu a porta para Amar, Amar enfiou um taponaço no rosto dela. Deu um tapa tão forte que fez com que ela batesse a cabeça numa parede e sangrasse a cabeça dela. Após isso, Amar se sentiu mal por ter feito isso com a sua própria irmã. Então, pediu para que ela entregasse para ele o que ela estava lendo. Ou seja, as folhas onde estava escrito a Sura Torra, que ela estava lendo junto com o marido. E ela se negou a entregar para ele. E disse que só entregaria para ele as folhas, só entregaria para ele o Coran, se ele fosse para casa e se banhasse. E então ela deixaria que ele visse o que ela estava lendo. Então Amar fez isso, foi para casa, tomou um banho e voltou até a casa da irmã. Pegou a Sura Torra e leu alguns dos versículos. E imediatamente perguntou onde é que estava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E responderam que Muhammad estava na casa de Al-Arqam. Imediatamente Amar foi até lá. Quando os humanos que estavam na casa de Arqam viram que era Amar, todos tremeram. Né? Pô, Amar veio aqui, ou está vindo para matar o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ou está vindo para nos matar. Então Hamza disse, se ele veio com más intenções, deixem ele comigo. Abriram a porta e o Amar entrou. Quando o Amar entrou, a primeira coisa que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez foi pegar o Amar pela túnica dele e disse, quando aceitarás o Islam, ó Amar? E na hora o Amar radiallahu anhu disse, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Foi mais um triunfo para os muçulmanos. Então, até o Amar se converter, os muçulmanos faziam as adorações secretamente. Quando o Amar se converteu, disse ao profeta que eles deveriam sair e proclamar perante toda a Quraysh que não havia outra divindade exceto Allah. Então, o que os muçulmanos fizeram? Se prepararam em duas fileiras. Uma encabeçada por Amar e outra encabeçada por Hamza. E foram todos até a Kaaba, todos proclamando em voz alta, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ou seja, com a conversão de Omar, o Islã se tornou mais público ainda. O Islã deixou de ser oculto, se tornou mais público ainda. Além disso, Omar achou que isso não era suficiente. Ele queria que todo mundo soubesse que agora ele era muçulmano. Omar foi até Abu Jahl e foi até Abu Sufyan e deu a notícia para eles. Agora sou muçulmano. E também foi até um homem chamado Jamil. Esse homem era conhecido por ser o maior fofoqueiro de Meca. Né? Foi até esse homem para que ele espalhasse para todo mundo a notícia de que ele era muçulmano. Nesse mesmo dia, Omar soube que 10 homens de Quraysh iam se reunir em torno da Kaaba para discutir esse assunto. Essa questão de que Omar havia se convertido. Então, Omar foi até eles e enfrentou eles, ao lado da Kaaba. Quando Omar chegou em casa, ordenou que todos os seus filhos e filhas aceitassem o Islã. E descobriu o quê? Descobriu que seu filho, Abdullah, que era o filho menor dele, já era muçulmano há mais de um ano. Até toda vez que Omar passava por esse filho dele, dava um empurrão nele e dizia, como tu não me falasse do Islã antes? Queria que teu pai fosse para o inferno? Então toda vez que ele passava, mesmo depois de muitos anos, toda vez que Omar passava por Abdullah, seu filho, ele dava um empurrão nele e dizia, como tu não me falaste de Islam antes? Tu queria que teu pai fosse para o inferno? Bom, além de Hamza e Omar, que Allah seja comprazido com ambos, os filhos dos três maiores inimigos do Islam se converteram ao Islam. São eles, ou seja, os filhos de Al-Aas ibn Wa'il, os filhos de Al-Walid ibn Al-Mughira e o filho de Abu Jahl. O filho deles, desses três os filhos, se converteram. Quem eram eles? O primeiro deles, Amir ibn al-As, Khalid ibn Walid e Ikrima ibn Abu Jahl. Esses três chegaram a ser os grandes companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E eram filhos dos maiores inimigos do profeta. Tudo isso ocorreu do terceiro ao sexto ano. E agora a gente chegou no sexto ano da revelação. E como a gente viu, chegamos no sexto ano da revelação com muita tortura e sacrifício ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e aos seus companheiros. Muitos dos companheiros foram humilhados e foram testemunhas da tortura dos seus amados. Mas agora vem uma pergunta. O que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez para levantar o ânimo dos companheiros? O profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha que fazer algo para levantar o ânimo de Sahaba. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam teve uma ideia inovadora e fantástica. O que ele fez? e desenvolveu um curso de treinamento aos companheiros. Qual era a finalidade desse curso? A finalidade era fortalecer a fé deles, unir eles, dando um suporte moral e, além de tudo, animar eles para que eles seguissem firme no Islã. Esse centro de treinamento se chamava Dar al-Arkam, Casa de al-Arkam. Esse centro de treinamento fortaleceu os muçulmanos em Meca por 3 anos. Mas quem era Arkam? Arkam era um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele tinha 17 anos nessa época. Mas por que o centro de treinamento foi na casa de Arkam, que era um jovem companheiro, e não, por exemplo, na casa de Abu Bakr? Isso porque o profeta sallallahu alaihi wasallam foi inteligente no seu plano ao escolher a casa de Arkam. Porque por aí jamais confiaria, por causa da. Jamais confiaria que seria na casa dele, por causa da idade da extremada juventude de Arkam. Então a única coisa que a gente sabe de Arkam era da sua casa. Arkam havia doado a sua casa para o Islã, e foi nisso que ele mais se destacou. Além disso, a casa de Arkam tinha uma grande vantagem, porque ela foi construída na tribo de Arkam. Essa tribo acabou oferecendo segurança ao profeta, sallallahu alaihi wasallam, e também aos muçulmanos. Esse curso de treinamento ensinou aos companheiros os valores sublimes, tais como o espírito de equipe, a irmandade, o amor entre eles por Allah, a purificação do coração, o esforço para se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala, e, além de tudo, o maior entendimento das questões mundiais. Não só da fé, mas também de todas as questões políticas e mundiais, já que a mensagem era para toda a humanidade. Todos os ensinamentos provinham de onde? Do Corão. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, o espírito de equipe foi alcançado com o quê? Com a revelação da sura Al-Asr, a era. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão, pela era que o homem está na perdição, salvo os fiéis que praticam o bem, aconselham-se na verdade e recomendam-se uns aos outros a paciência e perseverança. Essa sura incentivou aos companheiros o espírito de equipe. Quanto à importância do conhecimento dos assuntos mundiais, veio promovida na sura Al-Rum, ou seja, os romanos. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão, Alif Lam Mim, os bizantinos foram derrotados, em terra muito próxima. Porém, depois de sua derrota, vencerão, dentro de alguns anos, porque é de Allah a decisão do passado e do futuro. E nesse dia, os fiéis se regozijarão por socorro de Allah. Ele socorre quem lhe apraz, e ele é poderoso, misericordiosíssimo. Bom, primeiro, esse capítulo começa com letras, Alif Lam Mim, para demonstrar o mistério do Corão. Porque eram letras que os árabes facilmente pronunciavam, mas que eles jamais conseguiram imitar. Além disso, as palavras Alif Lam Mim chamavam a atenção das pessoas para ouvir com atenção a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam e creem no profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, como diz a sura, os persas haviam vencido os romanos na terra mais próxima dos árabes, ou seja, nos extremos da Síria e da Palestina. Mas o Corão afirmou o quê? Que logo os romanos venceriam os persas. E isso ocorreu exatamente como o Corão havia dito, em menos de 9 anos depois. Os idólatras haviam se alegrado com a vitória dos persas e haviam dito aos muçulmanos que iriam vencê-los da mesma forma que os persas tinham vencido os romanos. Os romanos eram do povo do livro. Mas Allah subhanahu wa ta'ala cumpriu com a sua promessa e isso foi um grande sinal de veracidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E por que os crentes se alegraram com a vitória dos romanos? Por quê? Porque ao mesmo tempo que a Pérsia perdia para os romanos, os coraixitas eram derrotados pelos muçulmanos na Batalha de Badr. Ou seja, no mesmo momento em que os romanos venceram, os muçulmanos venceram os coraixitas na Batalha de Badr. Então, por isso, os crentes se alegraram com a vitória de Allah. Foi mais uma prova da veracidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bom, com relação a estabelecer a aproximação de Allah e purificar o coração dos crentes, foi revelado o seguinte versículo do Corão. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão, ele possui as chaves do incognoscível, coisa que ninguém além dele possui. Ele sabe o que há nos céus e na terra, e no mar, e não cai uma folha da árvore sem que ele disse que tenha ciência. Não há só um grão no seio da terra, ou nada verde ou seco, que não esteja registrado no livro lúcido. Já para fortalecer a paciência e a perseverança dos Sahaba, dos companheiros do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, foram revelados os capítulos Hud e o capítulo Yusuf do Coran. O capítulo Hud contava histórias dos profetas, conta as histórias dos profetas e tudo que eles tiveram que sofrer para suportar a mensagem, insistindo com paciência e na perseverança. E na Sura Yusuf, nos mostra a história do profeta Yusuf, que aguentou diversas injustiças e que ao final não foi vingativo, nem retribuiu o que eles haviam feito contra ele, mesmo tendo a oportunidade de fazer isso mais tarde. Por isso, irmãos, quando a gente vê o quanto o Corão influenciava os Sahaba naquela época, nós devemos procurar ler o Corão à luz desse significado. A gente deve procurar refletir com relação ao Corão. A gente tem que lembrar que o Corão é intemporal, ou seja, não serviu apenas para aquela época. A mensagem do Corão é eterna e é sempre atual. Então vamos ler os versículos do Corão assim como os Sahaba liam, pegando através dos versículos do Corão força para seguir firme. Uma coisa muito importante, interessante que aconteceu, foi que no meio da perseguição de Quraysh aos muçulmanos, Allah subhanahu wa ta'ala revelou a sura Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin são os defraudadores. Essa sura fala a respeito do comércio fiel e com relação aos defraudadores na medida. Qual era o motivo desse capítulo ter sido revelado naquele momento? Então, ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala estava ensinando os muçulmanos que o ressurgimento da humanidade não só aconteceria com os atos de adoração, mas que a mensagem do Islã também tinha que se estabelecer em todos os assuntos da sociedade. Ou seja, não bastava apenas os atos de adoração. O Islã tinha que estar em todos os assuntos da sociedade, oferecendo um remédio a todos os problemas da sociedade. E essa é uma grande lição para nós, que queremos o ressurgimento da Umma do Islã. Voltando para Quraysh, apesar de todas as tentativas desesperadas de Quraysh para parar a propagação do Islã, o número de muçulmanos só crescia, alhamdulillah. Já eram mais de 300. E agora, ao lado do Islã, estavam Hamza e Umar, dois grandes pessoas da sociedade. Os muçulmanos estavam ganhando força, e Quraysh começou a temer. Então, não viram que o plano de debochar e humilhar os muçulmanos não estava dando certo. Pelo contrário, só fortalecia mais a fé dos crentes. Então, partiram para outro plano. Qual era o plano de Quraysh? Quraysh resolveu fazer o seguinte. Resolveu pressionar Abu Talib, ou seja, Abu Talib era o tio do profeta que estava apoiando o profeta até então. Resolveu pressionar Abu Talib para que Abu Talib, apesar de ser incrédulo, de não ter se convertido ao Islã, ele apoiava sempre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os líderes de Quraysh começaram a pressionar fortemente Abu Talib para que ou ele fizesse com que Muhammad sallallahu alaihi wasallam desistisse da sua mensagem, ou então que ele entregasse Muhammad a Quraysh, para que o Quraysh matasse Muhammad. Fizeram diversas advertências a Abu Talib, até que Abu Talib ficasse extremamente bravo e preocupado com essa situação. Então Abu Talib mandou chamar Muhammad. Quando chamou Muhammad, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam entrou, Abu Talib advertiu o profeta com severidade, com relação às advertências de Quraysh, com relação a todo o problema que estava acontecendo na sociedade por causa disso. Então Abu Talib disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: cuide-se, e quanto a mim, não me peça mais o que eu posso fazer. Não me peça mais o que eu não posso fazer. Ou seja, deu um ultimato ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dizendo que não iria apoiar mais ele. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam olhou para o seu tio e disse: por Allah, que mesmo que se colocassem o sol na minha mão direita e a lua na minha mão esquerda para deixar essa religião, não o faria. Até que Allah faça triunfar essa religião ou que eu morra pela sua causa. Após dizer isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou. E essa é a maior lição que a gente aprende hoje. Nós conseguiríamos dizer essas palavras com o mesmo fervor e com o mesmo amor pelo Islã? O Islã representa a coisa mais importante na nossa vida? Ou a gente vai vender o Islã a vil preço depois disso? Vocês não estão orgulhosos de pertencerem a uma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Vocês estão orgulhosos de seguir a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de ser honrado e amado mensageiro de Allah? Bom, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam resolveu ir embora, depois desse ultimato do tio dele, Abu Talib chamou o profeta e disse: faça o que quiseres, nunca vou te abandonar. Então Abu Talib seguiu firme com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesmo não tendo aceitado a mensagem. Então, mais um plano de Quraysh havia fracassado. Então o plano agora era o quê? Negociar diretamente com o profeta Muhammad. Eles não tinham outra alternativa. Tinham que negociar diretamente com o profeta Muhammad. E para negociar diretamente com o profeta Muhammad, eles escolheram um dos líderes de Quraysh. Os líderes de Quraysh escolheu Utba ibn Rabia. Utba ibn Rabia foi escolhido para falar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utba ibn Rabia foi até o profeta sallallahu alaihi wasallam, que se encontrava na Kaaba, e começou a dizer ao profeta que o Islã estava causando divisão na sociedade, e começou a oferecer ao profeta dinheiro, riquezas, poder e até mesmo casamento com a mulher mais bela de Mecca, se era isso que ele pretendia com a mensagem dele. Se era isso que ele pretendia, eles dariam tudo o que ele quisesse, desde com a condição que ele deixasse o Islã de lado, com a condição de que ele deixasse a mensagem. O profeta sallallahu alaihi wasallam ficou quieto e ouviu tudo o que Utba tinha a dizer, com total tranquilidade e paciência. Quando Utba terminou de dizer o que ele tinha a dizer, o profeta sallallahu alaihi wasallam começou a recitar o Coran. Recitou o Coran, a sura al-Fusilat. Fusilat, ou seja, os detalhados. Eu vou ler a tradução desses versículos que o profeta sallallahu alaihi wasallam leu para ele. Leu para Utba. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: Hamim, eis aqui uma revelação do clemente e misericordiosíssimo. É um livro cujos versículos foram detalhados. É um Alcorão árabe destinado a um povo sensato. É alvissareiro admoestador, porém a maioria dos humanos o desdenha, sem ao menos escutá-lo. E afirmaram: os nossos corações estão insensíveis a isso que nos incitas. Os nossos ouvidos estão ensurdecidos e entre tu e nós há uma barreira. Faze, pois, por tua religião, que nós faremos pela nossa. Diz-lhes: sou tão somente um mortal como vós, a quem tem sido revelado que vosso Deus é um Deus único. Consagrai-vos, pois, a ele, implorai-lhe perdão. E ai dos idólatras, que não pagam o zakat e que renegam a outra vida. Sabei que os fiéis que praticam o bem obterão uma recompensa infalível. Diz-lhes mais: renegariais acaso quem criou a terra em dois dias e lhe atribuireis rivais? Ele é o Senhor do Universo. E sobre ela, a terra, fixou firmes montanhas e abençoou-a e distribuiu proporcionalmente sustento aos necessitados em quatro dias. Então abrangeu os seus desígnios, o céu quando estes ainda eram gases, e lhes disse, e também a terra: juntai-vos de bom grado ou de mau grado? Responderam: juntamo-nos voluntariamente. Assim completou-os como este céu em dois dias. E cada céu assinalou a sua ordem. E adornamos o firmamento terreno com luzes, para que servissem de sentinelas. Tal é o decreto do poderoso e sapientíssimo. Porém, se desenharem, diz-lhes: advirto-vos da vinda de uma centelha, semelhante àquela enviada aos povos de Ad e Tamud. Eu vou colocar o versículo em árabe, recitado, e eu queria que vocês imaginassem o profeta sallallahu alaihi wasallam lendo essa sura para Utba. Vou colocar a sura aqui. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود Quando chegou nesse último versículo, quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: Advirto-vos da vinda de uma centelha semelhante àquela enviada aos povos de Ad e Samud. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava terminando essa aia, Utbah colocou a mão na boca do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Por quê? Porque os versículos fizeram que ele estremecesse todo o corpo. E ele temeu a promessa do castigo de Allah. Utbah, depois de ouvir esses versículos, voltou diferente até os líderes de Quraysh. E voltou dizendo o quanto ele tinha se impressionado com a beleza do Coran. E que isso de forma alguma era poesia ou magia. E tentou convencer os líderes de Quraysh de deixar Muhammad em paz. E deixar ele espalhar essa mensagem. Mas eles não quiseram nem ouvir Utbah. Porque disseram que Utbah estava afetado por Muhammad e sobre o efeito do encanto do profeta Muhammad. Então, agora vamos analisar o seguinte. Por que o profeta sallallahu alaihi wa sallam não aceitou a proposta de se tornar um líder? Sendo que ele podia ter aceitado a proposta de se tornar um líder e depois disso ele poderia ter imposto o Islã. Por que ele não aceitou essa proposta? O profeta sallallahu alaihi wa sallam não aceitou porque não era dessa forma que a gente iria vencer. Ele preferiu vencer de uma forma justa e sem o uso da força. Sem o uso da força para converter as pessoas. Foi uma sábia resposta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E nós nos orgulhamos do Islã ter vencido através do método pacífico e justo escolhido pelo mensageiro de Allah. Então, sete líderes de Quraysh decidiram pessoalmente ir negociar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam respondeu para eles: Não fui enviado para recolher o vosso dinheiro, nem para ser vosso líder, nem porque eu desejo dominá-los. Fui enviado apenas para lhes passar a mensagem do Senhor do Universo. Se vocês aceitarem, serão abençoados nessa vida e na outra. E se renegarem, serei paciente até que Allah julgue entre nós. Então, mais uma vez, a estratégia de Quraysh havia fracassado. Então, outra estratégia que eles tiveram, foram até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e perguntaram ao profeta Muhammad, quem é o melhor dos três? Muhammad, seu pai, Abdullah, ou avô Abdul Muttalib? Se perguntaram isso para o profeta. Qual era a ideia que eles tinham com essa pergunta? A ideia era que se o profeta respondesse que o pai dele ou que o avô dele era o melhor, então não haveria por que os quraishitas deixarem de adorar os ídolos. Porque tanto o pai como o avô do profeta sallallahu alaihi wa sallam adoravam ídolos naquela época. E se ele respondesse que Muhammad era melhor, então ele deveria deixar isso claro perante todos. Então Muhammad, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, foi embora sem dizer uma palavra. E saiu recitando a sura Fussilet. Essa mesma sura que a gente estava ouvindo agora. Então, todas as estratégias dos líderes de corais fracassaram. Não restou outra alternativa para corais além de negociar. Chegaram a um ponto de oferecer ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que um dia eles adorariam a Allah e que no outro dia o profeta adoraria os ídolos deles. Então foi revelada a sura dos incrédulos. Dizem, ó incrédulos, não adoro o que adorais, nem vós adorais o que eu adoro. E jamais adorarei o que adorais, nem vós adorareis o que adoro. Vós tendes a vossa religião e eu tenho a minha. Então eles disseram que entrariam no Islã, desde que Bilal e Ammar ibn Yasser, que eram dois escravos, que eram muçulmanos convertidos, mas eram escravos, desde que eles deixassem o Islã, porque eles não eram iguais a eles. Então Allah subhanahu wa ta'ala revelou os versículos rejeitando a proposta deles e reafirmando que o Islã era uma religião de igualdade. A outra estratégia que eles tiveram era pedir milagres para acreditar no profeta Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala sobre isso disse no Coran, e dizem, não creremos em ti a menos que nos faças brotar um manancial da terra, ou que possuas um jardim de tamareiras e videiras, em meio ao qual faças brotar rios abundantes, ou que faças cair os céus em pedaços sobre nós, como dissestes que aconteceria, ou nos apresentes Allah e os anjos em pessoa, ou que possuas uma casa adornada em ouro, ou que escales os céus, pois jamais creremos a tua ascensão até que nos apresentes um livro que possamos ler. Diz-lhes, glorificado seja meu Senhor, sou porventura algo mais do que mensageiro humano? Enfim, todos os planos dos incrédulos deram errado, enquanto os planos do profeta triunfavam. Com isso a gente aprende o quanto é importante a gente planejar, e quanto é importante o planejamento para a gente poder conseguir a reforma e reviver a nossa uma islamia. Então, nós precisamos planejar e trabalhar com fé para conseguir o ressurgimento. Essa é a lição, a maior lição que a gente aprende na aula de hoje. Na próxima aula, inshallah, a gente vai continuar vendo a história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e vamos falar da primeira migração dos muçulmanos até um outro local fora de Mecca. Até, inshallah, até próximo sábado, inshallah, vamos fazer um dua só para encerrar nossa aula. Ó Allah, imploramos a Jannah e tudo que nos aproxime deles em palavras e ações. E nos refugiamos em ti do fogo de tudo que nos aproxime dele em palavras e ações. Ó Allah, não permita que essa vida seja nosso maior objetivo, nem nossa maior preocupação. Permita que nosso objetivo seja alcançar a Jannah, que é a tua satisfação. Ó Allah, nos conceda boas ações para que através delas nos aproximemos de ti. Ó Allah, não nos prives de poder contemplar o teu rosto. Não nos prives da tua misericórdia e da tua satisfação por causa dos nossos pecados. Ó Allah, fomos privados da companhia do profeta sallallahu alaihi wa sallam nessa vida. Ya Allah, não nos prives de sermos os meus companheiros no paraíso. Não nos prives da companhia do mensageiro de Allah no paraíso. Amin, amin, amin, que a paz das bênçãos de Allah seja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e louvado seja Allah, Senhor do universo. Allahumma amin.